Livro Ação e Reação. André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 8º. Preparativos para o retorno. Após a tocante prece de Alzira, descreve André Luiz. Diante de nós, o inesperado compelia-nos ao êxtase. Enquanto falava em lágrimas, coroara-se Alzira de safirino esplendor. A doce claridade a se lhe irradiar do coração inundara todo o aposento. E assim que a sua voz emudeceu, embargada e ofegante, excelso jorro de prateada luz desceu do alto, atingindo-nos a todos e comunicando-se especialmente ao enfermo, e desferiu longo gemido de dor, humanizada e consciente. A prece de Alzira lograram um êxito que as operações magnéticas de Druso não haviam conseguido alcançar. Antônio Olímpio descerrou desmesuradamente as pálpebras e mostrou no olhar a lucidez dos que despertam de longo e torturado sono. Agitou-se, sentindo na face as lágrimas da esposa que o beijava, enternecida, e bradou, tomado de selvagem contentamento: Alzira! Alzira! Ela aconchegou de encontro ao peito, com mais ternura, como quem quisesse pacificar-lhe o espírito atormentado. Mas a um sinal de Silas, dois enfermeiros aproximaram-se, restituindo-o ao sono. Tentei algo dizer à sublime mulher, cuja oração nos erguera a tão culminante emotividade, mas não consegui. Somente aqueles que viajaram por muitos e muitos anos, sob a névoa da saudade e da angústia, poderão entender a comoção que naquela hora nos dominara irresistível. Procurei observar o semblante de Hilário, mas meu companheiro mergulhara a cabeça nas mãos, e fitando o valoroso assistente, notei que Silas buscava enxugar as lágrimas dos olhos. Consolei-me. Os grandes corações daquela casa de amor igualmente choravam, tanto quanto eu. Mísero pecador, em luta por sanar minhas deficiências, e contemplando Alzira, que se achava agora de pé, acariciando os cabelos do infeliz, tive a ideia de que um anjo do céu visitava um penitente do inferno. Foi Silas quem nos arrancou ao silêncio, oferecendo o braço à abnegada irmã para a saída e explicando prestimoso: A oração trouxe-lhe imenso bem. Mas não lhe convém o despertamento senão gradativo. O sono natural e reparador ainda é uma necessidade em sua restauração positiva. Alzira afastou-se como que mais tranquila, apesar da flagelação moral do reencontro. Minutos de valiosa conversação desfrutamos ainda, nos diversos setores de trabalho do grande instituto, até que no momento aprazado nos ausentamos os quatro, devorando o caminho que para nossa companheira representava uma senda de retorno ao antigo lar. Na paisagem terrestre, enchia-se a madrugada de névoa rala e fria. De volta aos velhos sítios que lhe haviam assinalado a dolorosa experiência, Alzira não disfarçava a emoção de que se via objeto. Levemente amparada pelo braço de Silas, designava aqui e ali esse ou aquele trecho dos caminhos e pastagens que lhe evocavam mais expressivas recordações. De repente, vimos-nos em estreita planície e lá o casario em que se lhe desenvolvera o drama funesto. Em verdade, o luar revelava sólida construção em franca decadência. Eles saíram do mundo espiritual e estavam vindo ao plano terreno. Voltaram às áreas em que Alzira e seu infausto esposo vivera. Vocês sabem que Alzira e ele estão se preparando para reencarnar. Ele inconscientemente, porque era uma alma que praticara crime horrendo contra os irmãos, tinha sido perseguido por ele, afogara-os num lago. Tanto que ao morrer, seu espírito sofrera todas as impressões da morte por afogamento. Ele estava todo inchado, ficou no astral inferior um tempo enorme, até que pôde ser recolhido e levado à mansão Paz. Alzira, sua esposa desvelada, estava ajudando sua recuperação e assistimos no programa anterior, dedicado à ação e reação, a comovida prece que ela proferira e que surtiu um efeito, porque ele estava como um verdadeiro zumbi. Os homens não entendem nada da vida. Nós temos que aprender muito ainda. Todo mundo se rebentando aqui na terra, correndo atrás de falsidades. E a coisa é muito mais séria do que a maioria pensa. Lendo e comentando esses livros que relatam a vida no mundo espiritual e que sofremos quando nos comportamos mal aqui na terra, espero estar prestando um grande serviço a todos vocês. E hoje que se vê mais é o pessoal tratar da morte quase que levianamente ou levianamente, como a superioridade que não sabemos de onde tiraram. Que todos vamos morrer e prestar contas na outra vida do que fizemos aqui. Já imaginaram aqueles que desviaram as criaturas humanas do caminho verdadeiro, que usaram seu intelecto desenvolvido para negar as realidades espirituais, ficarão em posição pior do que esse nosso infeliz irmão. Pior que o Antônio Olímpio. A gente que usa a televisão, esse povo todo, o rádio, a imprensa, para desviar multidões, principalmente as crianças, estão dando um golpe no futuro. Mas eles voltaram então em caravana, após o relatado, ao planeta Terra. E vamos ver como está a antiga propriedade do Antônio Olímpio. Em verdade, o luar revelava sólida construção em franca decadência. Extensos pátios laterais exibiam grandes jardins, arruinados pelo pisoteio constante dos bovinos de grande porte. Porteiras desconjuntadas, tapumes derruídos e as varandas imundas falavam sem palavras da desídia dos moradores. Estava tudo abandonado. E entidades estranhas, embuçadas em largos véus de sombra, transitavam absortas nos grandes terreiros como se ignorassem a presença umas das outras. Com visível receio de se fazer ouvida, Alzira, a esposa de Olímpio, notificou-nos em surdina. Cuidado vocês quando conversarem certas coisas. Estão cercados por multidão de espíritos. Não vão revelando seus planos assim com facilidade. Não fala não, porque fulano de tal é muito invejoso. Fulano é uma coisa tremenda, ambiciosa. Muitas vezes vocês estão cercados de entidades nas mesmas condições das pessoas reencarnadas. Porque nós reencarnados somos também espíritos. Então cuidado com o pensamento. Vocês pensam, eles escutam. Alguns que só falando escutam, tão materializados que se encontram, nem percebem que morreram. Por isso cuidado nas tempestades quando deixarem as portas abertas. Portas abertas para a rua são um perigo isso aí. Há espíritos tão materializados que se a porta estiver fechada, eles não entram. Já expliquei isso, principalmente nas ocasiões de hecatombes, tempestades, trovões, raios, eles fogem feitos loucos pelas ruas e porta aberta, janela aberta, eles entram. Cuidado com o pensamento, cuidado com o que dizem. Principalmente nos ambientes sagrados, como da Legião da Boa Vontade, no Centro Espiritual Universalista, o céu da religião de Deus e na própria religião de Deus. Cuidado, isso não é brincadeira. Ademais, os tempos chegaram. Com visível receio de se fazer ouvida, Alzira, a esposa de Olímpio, vocês sabem, são dois espíritos aí, né? Alzira e Olímpio. Estão no mundo espiritual, naquela ocasião estava, agora já deve estar na Terra reencarnado. E ela, apesar de espírito, tomava cuidado, repararam? Notificou-nos em surdina. Essas almas perturbadas que vocês veem aí são onzenários. Sim, onzenários. Avarentos desencarnados. Trazidos subrepticiamente até aqui por Leonel e Clarindo. Os dois irmãos que foram assassinados por Antônio Olímpio. Pensou que estava livre da perseguição dos que mataram. Chegou do outro lado, como é que ficou? Inchadão, precisando das preces da sua esposa, espírito também, para poder reencarnar e pagar as dívidas. São onzenários, disse Alzira. Avarentos desencarnados, trazidos subrepticiamente até aqui por Leonel e Clarindo, de modo a fortalecerem a usura no espírito de meu filho. O filho do casal estava reencarnado ainda. Não nos enxergam? Perguntou Hilário, compreensivelmente intrigado. Não, confirmou Silas. Com certeza nos identificam a chegada Entretanto, pelo que deduzo, encontram-se demasiadamente fixados nas ideias em que se mancomunam e não se preocupam com a nossa presença, desde que lhes não penetremos a faixa mental, comungando-lhes os interesses. Bom, eles são espíritos, não estavam vendo outros espíritos, está vendo? Esses aí, onzenários, avarentos. Estavam centrados nas suas vibrações de ambição desregrada. Morreram e estavam agindo como se estivessem na carne. Às vezes acontece com vocês, vocês sentem os espíritos entrarem também nos seus ambientes. Se é espírito perturbado, você sente. Aí você deve fazer uma oração para que Jesus os retire e leve para as prisões, para as casas de saúde, os reformatórios, até mesmo os hospícios do mundo espiritual. Não tenham medo, façam uma oração. Jesus diz: não vos deixarei órfãos e estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Onde houver dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Ah, mas eu estou sozinho, ou eu estou sozinha, solitário, solitária, não tenho ninguém por mim. Eu sozinha não sou dois nem três. Não sou dois, quanto mais três. Jesus diz: onde houver dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Ninguém vive só. Ninguém. Tem pelo menos um anjo, o seu anjo guardião. Dois, olha aí. Como é que Jesus iria dizer, não é, uma coisa dessa? Estaria eliminando as pessoas sozinhas, as pessoas solitárias. Passam provações, têm que viver só, os que não souberam valer-se na ocasião que tinham amigos, família. Então tem que curtir a solidão para aprender. Ou nesta vida mesma, as pessoas jogam suas oportunidades fora. O que é que se há de fazer? Mas fica um alertamento a todos. Alertamento de amigo. Ninguém está só. Ninguém vive em solidão. Se tiver amor no coração, sentido de fraternidade para com os outros, não vai ficar só. Nem sozinho, nem sozinha. Isso quer dizer, comentei, aqui falando André Luiz, que se algo lhes falássemos acerca da fortuna terrena, excitando-lhes o gosto da posse humana, indiscutivelmente nos dispensariam a melhor atenção. Exatamente, André. Respondeu Silas. É aquilo, cada um atrai para junto de si o semelhante. Semelhante atrai o semelhante. Então pensemos bem para crescermos de condição. E podemos atrair para junto de nós espíritos melhores. Só conseguiremos se melhorarmos. Já dizia o saudoso irmão Zarur: a primeira reforma a ser feita é a do homem. E nós completamos com a política de Deus. O que está aqui é um comício da política de Deus em plena cruzada da religião de Deus. É formar naturalmente o espírito do homem. Foi isso que o saudoso fundador da LBV quis dizer, certamente. Uma vez ele me explicou ao telefone: veja, Paiva, eu digo que é preciso reformar as causas, mudar as causas para mudar os efeitos. Aí o pessoal pensa nas causas materiais, quando eu estou falando das causas espirituais. Por isso é que quando o irmão Zaru fundou o PBV, eu escrevi uma página em que eu escrevi: o PBV surgiu para atender a uma exigência espiritual do povo brasileiro. Porque qualquer reforma, a reforma no campo social, não será feita pelo capitalismo, nem pelo comunismo, socialismo, fascismo, sei lá o quê. Será feita pelo cristianismo, pelo Espírito do Cristo. Qualquer reforma tem que começar pelo espiritual. É o Espírito que tem que falar primeiro. Senão Jesus não teria dito: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Por isso, nesta época de transição, sai-se de um período de atraso e se ingressa num período mais elevado, mas não é com facilidade. As gerações terão a grave responsabilidade de reconstruir a humanidade. Das ruínas, não digo ruínas apenas materiais, mas ruínas morais. Porque vive-se o caos. Toda transformação é assim. Tudo tem que ser sacudido para que tudo que há de podre caia. E mesmo aquilo que na podridão despenca, ao bater no solo, carrega em si as sementes de um novo pomar. Nada se perde na criação divina. Mas então Silas respondeu a André, exatamente. E não nos veem, apenas percebem nossa presença. Se quisermos que eles nos prestem atenção, teremos que falar, como você disse, André, de assuntos que despertem a sua cobiça. E por que não fazer, inquiriu meu companheiro curioso, quer dizer, no caso, o Hilário, companheiro do André Luiz. Silas responde, não nos seria lícito desperdiçar tempo, respondeu-nos um amigo, mesmo porque o trabalho que nos compete espera por nós a reduzidos passos, quer dizer, pertinho. Ignoramos até agora como se nos desdobrarão as tarefas. Bem, está aí. Nós continuaremos. Vocês veem como os espíritos trabalham? Mesmo esses que combatem os espíritos querendo acabar com o espiritismo. Que, aliás, é uma bobagem querer acabar com o espiritismo, com o catolicismo, com o protestantismo, com o xintoísmo, com o comunismo, isso e aquilo. Quando não forem mais necessários à evolução humana, serão substituídos por outras vozes mais adiantadas na sistemática divina, no planejamento, que conduz o planejamento divino para todos nós. O mundo não é casa da mãe Joana. Jesus soberanamente governa e dá a cada um de acordo com as próprias obras de cada um.